apertando esse botão eu tenho todo o poder. Eu posso controlá-los e também posso detê-los. Todos em pé, eu quero vê-los em fila, marchando iguaizinhos como soldadinhos. Agora digam sim! Como se detém o tempo do amor? Agora digam não! O relógio da nossa vida é o sol. Não podem escolher porque os domino. Bate e volta, tudo volta pra você. Espelhinho bate e volta, meu controle tenho eu. Parem! Espelhinho bate e volta, não terás meu coração. Sim! O meu corpo fica quieto, mas na alma mando eu. Não! Vocês vão me obedecer e nada podem fazer. Meus raios poderosos conseguirão vencer. Não pensem, não sintam que o tempo se detenha. Os tenho dominados, não poderás crescer. Girem! Espelhinho bate e volta, tudo volta pra você. Espelhinho bate e volta, meu controle tem.